Aham, ei, um, dois, dois, PTK. Se dedicar a rimar, dedicar a somar, escrever, dedicar a criar, dedicar a vida toda pra firmar, né? Sem saber se isso um dia vai virar. Na escola ninguém quis me ensinar, então colei na praça com os parceiros pra rimar. Sempre sem calar, sem dobrar. Cê tem que fazer um flow sem clonar. Geração rap, desde os deck, resistência africana que nós segue. Neg, mas é música black. O exército de Kool Hank segue. Os cara quer tá no clipe dos Plim Plim, pra rimar com os melhores do Dream Team. Mas isso aqui não é Kobe do Quincy, muito menos as ruas do Brooklyn. Se por lá as ruas até pega fogo, mano, eu tô rimando no lugar mais quente do globo. Teresina é fábrica de louco, crack miséria, receita do bolo. Dedicar pra não vacilar, pra colar com os parceiros pra rimar. Na moral é chegar e improvisar, desse jeito isso nunca vai parar. Na pegada o afronto não morgou, não. Fala da cor e fala de quem criou. Os comédia pirou e vacilou, assistiu o clipe demais, viajou. Pé no chão, pela rua vou que vou, disciplina pela rima e pelo flow. No final o passado me mostrou que sem dedicação cê não é o rimador. Dedicar, né? Três da madruga, a inspiração não para. Vou quebrando o silêncio com a levada. Dentro de mim, uma ideia que não cala. Vou deixar fluir até o sol meter as caras. A intenção é alguém botar nas caixas, em qualquer lugar ou em qualquer quebrada. Chamar mais um ou até encher a sala. Depois dizer aí, WG tá massa. Rap é um bagulho inexplicável. Pra quem escreve se torna inevitável. Pra mídia burra é um troço inaceitável. Mas o cabeça já dizia é inflamável. Eu vou rimando aqui tudo que me cerca e evitando as rimas que tão cega. Muita conversa e muita comédia dos MC que mal entraram e tão com pressa. Se dedicar, né? Disciplina. Só assim, né, que a rima traz um clima. Quando a África bater te ensina, então deixa rolar que as mãos vão pra cima. Com os fone a cabeça balançando, desligado do mundo improvisando. Os outros ficam observando e estranhando e nem faz ideia o que é que tá rolando. Caneta na mão, até no busão. Quantos não fazem isso pelo mundão? Nossa tradição, ligação. Pra firmar tem que ter dedicação. Dedicar, né?